20 bis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. E aí, pessoal, só para avisar que pouco depois que a gente gravou esse episódio, nós tivemos a informação da morte do Gianfranco Manfredi, né? O Manfredi, ele morreu com 76 anos, né? Ele nasceu em 26 de novembro de 48 e morreu no último dia 24 de janeiro. Ele nasceu e morreu em Senigallia, na Itália. E além dele ser um grande roteirista, ele também foi cantor, compositor, autor. Ele foi ator e cartunista também, né? Ele era formado em História da Filosofia pela Universidade de Milão. E além de Mágico Vento, que é a grande obra da vida dele, ele também escreveu coisa para o Dylan Dog, e escreveu aquele fumete que o Dãozinho ama, mas diz que é horrível, que é a Face Oculta. Fez Tex, fez muita coisa, né? E além disso, ele também escreveu vários romances. Então, esse acabou ficando sendo um episódio póstumo, né? A gente não comentou isso no decorrer do episódio, obviamente, porque a gente gravou antes da informação da morte dele, mas fica como um episódio, uma homenagem, uma singela homenagem ao autor desse grande gibi, desse maravilhoso gibi que é Mágico Vento. Então, vai lá pro episódio. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje apenas, mas não somente, Maurício Dantas. Apenas e tão somente. É porque você fala assim, tão somente, aí fica, sei lá, fica aquele som de que não é o suficiente. E você sempre é suficiente, Maurício Dantas. Nem tanto, mestre, nem tanto. Afinal de contas, nós mal começamos o ano aqui no Pilha de Bis, o ano da graça de 2025. Nem sei em que temporada a gente tá indo pro Pilha de Bis, depois eu tenho que ver, eu não lembro exatamente que ano que a gente começou, mas já estamos indo, sei lá, talvez... Eu sei que o Sete Jagunços começou em 2015, talvez, 2016... Pilha de Bis aí um pouquinho depois, então estamos... No próximo Pilha eu darei a informação correta, ou não, ou eu já dei no Pilha anterior a esse, né? Afinal de contas, estamos naquele limbo de gravações de podcasts, né, Maurício Dantas? Então, vai aqui, né? Já tá dizendo aí que já deu? Então... detalhes. Mas sim, Maurício Dantas, estamos começando mais uma temporada do Pilha de Bis e já temos aquele velho atestado, né? Um diz que tá viajando, o outro pediu perdão e não vai, um terceiro tá dando conselhos amorosos no Instagram, um quarto diz que aposentou, mas todo mundo sabe que não se aposenta mais no Brasil, e no final ainda estamos mais advogado, aqui. Ainda mais advogado, dizendo que tá se aposentando. Né? Eu não entendo isso. Eu que sou seletista, não sei se eu vou me aposentar, quanto mais um profissional liberal. Pois é, bicho. As mentiras que os podcasters contam. Vale tudo pra burlar o pilha. Né? Mas vamos lá, Maurício Dantas, sobre o que você quer falar com os nossos queridos leitores hoje? Ah, eu terminei o ano passado falando de um gibi que não entendi, né? Não sabia o que foi. Foi Espírito da Vingança, e quero falar mal de um outro agora aqui, começar bem o ano reclamando, pra manter a tradição. E do gibi novo do Homem de Ferro, que é apenas e tão somente Iron Man, não tem nenhum adjetivo, nenhuma complementação, não. Eu até gosto. E é escrito pelo Spencer Ackerman, com arte do brasileiro Júlio Zota. Não tem nada a ver com o Ota da Mad. E é um gibizinho que mais uma vez o Tony Stark perdeu tudo. Mais uma vez ele tava brigando com a BBD. Mais uma vez ele tá xingando muito no Twitter. É sério, ele fica postando no Twitter aqui de novo. Isso aconteceu recentemente na fase do Christopher Cantwell, né? O Duggan pulou essa parte ridícula, mas botou ele para ficar em recordatório falando da biografia que o Tony Stark estava escrevendo. E agora ele voltou a xingar muito no Twitter. E, bicho, até que tem coisas legais, tá? Assim, o plot do gibi é Tony Stark mais uma vez perde agora a armadura de Prometheum, né? Que é o metal lá que os mutantes inventaram na fase de Krakoa. Que é aquela armadura bonitona que ele usa lá no final da fase Krakoa e tudo mais, meio preta, meio... Prometheum não, é Mysterium. É, Mysterium. É um outro metal, né, que eles descobrem ou que produzem lá, né? É um adamantium vibranizado com um toque de magia, né? E aí o Tony, a Emma dá o minério pra ele poder fazer a armadura lá e combater os sentinelas. E agora ele perde essa armadura. Reaparece a Justine Hammer, né, que tinha morrido na fase do Faction. Ela ressuscitou, ela faz um acordo com o vilão da fase, vou chegar lá. E a Roxxon acaba dominando a IMA e algumas outras empresas lá e tudo mais, faz uma investida empresarial aí em cima da Stark também, né? Esse é o plot do gibi, o Tony Stark sendo afastado de novo das indústrias Stark por um golpe de mestre lá, que ele é o cara mais inteligente do planeta, mas não vê isso, né? Sim. E o gibi o arco se chama A Guerra Stark-Roxxon, né? Começa já com a parte 1 dessa edição 1. Até o momento que a gente tá gravando, saindo 3 edições, já acabou o arco. Já se descobriu que o vilão é o Belasco. Olha pra isso, o Belasco, bicho. Ele que tava recitando o povo lá, e porque os demônios têm interesse, né, na Stark, tem só voltar a fazer armas e causar pânico e destruição no mundo, porque é sofrimento e etc e tal. E aí o Tony Stark, ele é sabotado logo na primeira edição, a armadura falha, ele cai, se quebra todo de dentro da armadura, veja você. Sim. E fica sem andar um tempo. Ele esqueceu de colocar uns airbags dentro da armadura, foi? Pois é, né, um roteirismo nojento da porra. Se você for lembrar de Guerra das Armaduras 2, que cai um complexo industrial inteiro em cima da armadura desligada, né? E ele só fica lá preso mesmo, sem conseguir se mexer, e a armadura salvou ele. Você imagina que não sei quantos marks depois o cara não tem airbag na armadura. E aí a gente tem o Tony Stark barbudo, cabeludo. Cabelo grande mesmo, assim, tá parecendo o mandarim do Romitinha. E faz uma armadura steampunk com o que sobra de dinheiro e de material que ele tem lá. Pra combater a Roxxon, começa a fazer uns ataques meio de guerrilha na Roxxon mesmo, e aí a história muda, assim, acaba do nada, sabe? Na terceira edição acabou, você pode dizer, pô, que massa, um arco papum e tudo mais, mas assim, acaba do nada. Na guerra de sacada que ele podia ter, de dar investida, né, ele mostrar que ele é foda nos negócios também e tudo mais, acontece assim em dois quadros e diz, só isso. Podia ser um grande massa velha, aquele grande momento que define o personagem, sabe? Que o escritor ganha o público no e promete vai fazer um van bacana a partir daquilo ali, mas não. Não, é um momento bem... Piscou, perdeu, sabe? A arte é boa, o Júlio Zota desenha bem tanto as armaduras clássicas quanto essa steampunk aí, que é da capa da 1. Tá aí na nossa vitrina. Mas a história não empolga, assim, sabe? Ele já volta a Stark no final do terceira edição e tudo mais, promete agir lá de outra forma, isso e aquilo. Eu quero dizer que ele tava quebrado, mas ele ficou quebrado só duas edições. É, ficou quebrado duas edições. Passa um tempo maior, né? Dá uma noção de passagem de tempo aí, mas foi só duas edições. Ainda bem, né? Porque pelo menos plot bosta do cacete, ninguém aguenta mais. Aquele lamentável Homem de Ferro do Cantwell foi vergonhoso também, né? Ele só fazendo merda e com a armadura inacabada. E até um design legal, né? Foi o Alex Ross que desenvolveu e tudo mais. Tem um bonequinho também. Mas o Gibi é terrível, é como se não pudesse piorar, ele ainda monta uma equipe de retolhos lá, restolho com a Escarlate, o Homem Sapo, isso no Cantwell, tá? A Escarlate, o Homem Sapo, um inumano que não tem, que o poder dele é o batimento cardíaco não passar de não sei quanto lá por minuto, ou seja, ele tá sempre calmo. Essa é o Rivotril. É, o Homem Rivotril, exatamente. Eu lembro, você falou disso quando a gente falou do... Quando você estava xingando muito, não no Twitter, mas no podcast, para falar do finalzinho da fase do Cantwell, eu lembro que você falou desse Homem Rivotril. Pronto, só vergonha. E aí a gente acha que o Tony Stark tem mais pra onde ir, ele tropeça na armadura e cai, fica quase paralítico e volta de novo, né? Enfim, a Marvel infelizmente está num momento muito, muito ruim. Eu, como Marvete, falo isso com dor no coração. Tá dando muito mais gosto se você ler os gibis mais recentes aí dessa nova iniciativa da DC do que a Marvel. Porque quando não é o Punho de Ferro perdendo os poderes, é o Tony Stark perdendo a fortuna. Ou os mesmos plots dos X-Men de novo sendo caçados, temidos e odiados. Um arco bem ruim, né, Marcos? Que acabou aí recentemente. A gente deve falar aí em breve, ou não, não prometemos nada, mas esse eu quero xingar também. Papicho, não sei, é triste, sabe? Esse buraco sem fundo aí, ninguém quer fazer coisa nova, ninguém é motivado a fazer coisa nova, não tem editor. Os escritores só querem fazer alguma coisa assim que bombe uma vez só, ficar conhecido e ficar lançando o gibi autoral. Não tão errado todo, mas... Eu tava comentando isso recentemente no Avante, a gente gravou o Avante 16, e tava falando com o Joel até, que com o Luiz, que parece que não tem editor, sabe? O cara que faz assim, mas peraí, isso de novo? Não, isso já tá sendo feito em outro gibi. Lembra quando a gente comentou até do Mulher Maravilha, Terra Morta? Que é o mesmo plot do Batman, o Último Cavaleiro da Terra? É a mesma coisa que tá acontecendo na Marvel direto, assim. Tem assim, mas isso acabou de ser feito, gente, vamos fazer outra coisa aí? Não, ninguém faz isso, sabe? Todo mundo quer ter a sua história de redenção do Tony Stark, todo mundo quer ter a sua história de redenção do Punho de Ferro. Porra, do Punho de Ferro é foda. Mas ninguém quer. Lembra do Punho de Ferro. Pois é. Mas quer e dane-se, sabe? Vai fazer mesmo. Assim, aí coisas que são muito boas acabam passando muito abaixo do radar, né? Como o Quarteto Fantástico recente do Gaia Norte e tudo mais. Porque a galera prefere ficar nesse mais do mesmo. Enfim. É triste, começando aqui, né, um dos primeiros programas do ano, com essa nota baixa aí. É uma pena que eu gosto do Homem de Ferro, não posso dizer que sou fã do Homem de Ferro, conheço toda a galeria de vilões, mas eu sempre gostei por conta da fase Michelini, né? Sim. Tem uma pegada de espionagem industrial, ele como um grande capitalista mesmo, as contradições em cima disso, um personagem profundo, interessante. E que verdade, agora... vamos ser bem sincero, foi a única fase que... E de alguma relevância do personagem antes dele ser alçado a um personagem de primeiro escalão por conta do MCU. Não, eu acho que tem fases boas, tá? Não, essa, sem dúvida, é a melhor. Não tem pra onde correr, sabe? Mas, tipo assim, tinha o quê do Demolidor antes do Frank Miller? Nada tão digno de nota, assim, né? Um personagem ok, valia mais, ficava mais no imaginário dos leitores, o potencial... que você vê na página. O Homem de Ferro também. Ele foi ter um potencial explorado ali naquela fase que ele inicia. Mas, tem coisa que foi boa que foi feita depois. A questão é que vai se diluindo cada vez mais. Toda a fase do Homem de Ferro agora tem 16, 18 edições no máximo. E acaba, porque ninguém tem fôlego. O personagem parece não ter. Mas tem. O negócio é achar alguém bom, né? Pra escrever ele, que tem essa pegada de falar de politicagem, falar de tecnologia, falar política, eu já falei, de espionagem, inovação, espionagem industrial, né? Eu só pergunto com edições do personagem, que são bem legais de explorar, né? De dizer assim, o Caio é um Elon Musk que deu certo, né? É, mas a que ponto? Qual é o custo disso? É, porra, mas você tá fazendo tecnologia sustentável? Tem tanta coisa pra se discutir hoje aí, né? É. É só o Caio perdendo os caras minguados dele. É verdade. Bom, mas então fica a dica, caso você queira passar raiva ou que você goste muito do Homem de Ferro, tá aí essa nova fase do Homem de Ferro. E só contando um bastidor aqui, a gente falando assim, esse é um dos primeiros pilhas do ano, vou contar um bastidor. Esse é a primeira gravação de 2025, não é o primeiro programa que foi ao ar, né? O primeiro programa já tradicionalmente é o nosso programa de melhores do ano, que você já deve ter ouvido, se não ouviu, volte aí no seu agregador e ouça, que ficou bem legal. Eu não sei ainda, mas eu tenho certeza que ficou bem legal. E essa é a primeira gravação do ano, então por isso que estamos nesse limbo podcastal, né, Maurício Dantas? E que eu fiz questão de começar xingando. É verdade. Bom, então você falou de um gibi novo, que pelo jeito não é tão legal. Então eu vou falar de um gibi que é uma publicação nova, mas está longe de ser um gibi novo. Eu vou falar do Mágico Vento, que ganhou uma nova publicação pela editora 85, que na verdade pegou todo mundo de surpresa, essa nova publicação da editora 85. O Mágico Vento ele foi publicado pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez e sempre, né? Ele só havia sido publicado pela Mythos, né? Ele, vou roubar aqui no nosso querido Guia dos Quadrinhos, vou pesquisar aqui quando que ela foi publicada pela Mythos, mas já faz um bom tempo que saiu, naquele formato clássico, né, da Mythos, que é aquele formatinho com papel jornal, né, que é o que sempre foi para as bancas com Tex, com Martin Mystery, Zagor, né, todas essas edições. É, Mágico Vento, a primeira série, foi publicada pela Mythos entre 2002 e 2013. Tiveram 131 edições publicadas. Depois teve uma. A Mythos voltou a publicar Mágico Vento aí já numa edição deluxe, que eu tenho duas edições, que é publicou entre 2017 e 2023. Publicou 12 volumes, o que eu não sabia que tinha sido tanto, eu achei que tinha sido bem menos. Que aí já é em formato, aquele formato europeu. Ele é colorido, né? Salvo engano, a Mythos publicava duas edições por volume dessa Mágico Vento Deluxe. Eu tenho as duas primeiras edições. E depois, isso já em 2020, concomitantemente com a publicação da Mágico Vento Deluxe, ela começou a relançar a série agora em formato italiano, que ele é um formato um pouquinho maior que aquele formatinho que ela publicava, é o papel offset, né, que ela publica, e publicou, aí ela lançou 20 edições entre 2020 e 2023, e nesse meio tempo publicou uma minissérie Mágico Vento Retorno, que é uma minissérie em 4 edições, com histórias já que se passam, né, é o retorno mesmo, já é uma nova série que saiu lá na Itália, né, e tem também roteiros do Manfred, né, do Gianfranco Manfred, mas é uma série nova do Mágico Vento que foi publicada depois do final da série clássica lá na Itália, e a Mythos trouxe essa minissérie em 4 edições aqui. E aí o que foi surpreendente? Porque ninguém sabia que a Editora 85 estava atrás desse material, porque ela já vinha publicando muito, muito material, muito fumete, né? Tanto da Bonelli como de outras editoras italianas. Então, ela começou com Dump, que ela fez um esquema muito parecido com o que ela está fazendo com o Mágico Vento agora. Dump já havia sido lançado algumas edições pela Mythos, e ela, para poder pegar aqueles colecionadores que tinham pego as edições da Mythos e que não tinham interesse em substituir os volumes que ele já tinha, ela começou publicando, salvo engano, do volume 4, que era exatamente de onde parou as publicações da Mythos, E lançava também, e aí fez a campanha para começar do volume 4, e outra coisa que ela fez diferente, ela fez um mini encadernado, né? Porque essas edições italianas, elas têm 100 páginas. E sempre foi lançado aqui, normalmente, as edições únicas, né? Com 100 páginas, salvo quando Tex lançava aquelas compilações, tal, a Mitsu lançava Tex aquelas compilações, mas... normalmente eram edições únicas. Aí a editora 85 lançou o Dump, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, lançou com 4 edições em cada volume publicado. E aí ela publicava fazendo campanha pelo Catarse, né? Então ela fazia campanha de financiamento coletivo, e depois que ela financiava o livro, ela colocava os livros para vender na própria loja, vender na Amazon, mandava para algumas gibiterias e também colocava em outras campanhas, né? Conforme ela foi fazendo, foi colocando em outras campanhas. E aí ela ficou com o Thump, depois com o Morgan Lost, e aí ela já está com várias outras publicações. E aí foi anunciado no final de 2024, né? Ali em dezembro de 2024, que a Editora 85 ia lançar Mágico Vento e ia fazer esse esquema muito parecido com o que ela fez com o Dumper. Ela anunciou o volume 5, que aí seria a partir da edição 21, já que nesse relançamento a Mitos tinha lançado até a edição 20, e anunciou também o volume 1, e aí não com 4 histórias, e sim com 5 histórias em cada volume. E aí, nisso, ela pega tanto esse público que estava pegando essas edições, esse relançamento da Mitos, como o pessoal que queria pegar desde o início. E qual foi a diferença desse lançamento para o que ela tinha feito com o Dump? Esse daqui, a edição já estava pronta quando eles anunciaram. Eles já anunciaram e não fizeram campanha no Catarse. Eles colocaram para vender diretamente no site deles, e com frete grátis para quem comprava até o final de 2024, até o dia 31 de dezembro, tinha frete grátis. E isso surpreendeu muita gente, eu inclusive, a gente até falou sobre isso lá no nosso grupo, o saudoso Vitor Azambuja, nosso querido Votinho, falou que na época do ele é um grande apreciador de Dumper e de outros fumetes, ele falou que esse era um formato que ele tinha sonhado para ver Mágico Vento sendo republicado aqui no Brasil. E aí começou a ser publicado, e aí eu comprei o volume 5 primeiro, porque como eu já tinha as primeiras histórias, eu falei, não, vou comprar o volume 5, se eu conseguir comprar um agora, eu compro. No final eu acabei comprando depois o volume 1 também, mas eu acabei trocando uns e-mails com o editor da editora 85, o editor e dono, né, o Leonardo, e ele falou mais ou menos como que seria o esquema de publicação que eles estavam imaginando. Eles quer fechar a série toda em, salvo engano, em 28 volumes. Ele falou que era a única maneira que ele tinha de viabilizar essa publicação aqui no Brasil era fazendo esses mini-ômnibus, né, com 5 edições cada um. E, cara, chegou aqui para mim, primeiro o volume 5, depois o volume 1, mas eu falei, eu vou ler logo o volume 1, vou deixar o volume 5 para quando eu tiver as outras edições, já que ele falou que pretende lançar, salvo engano, eu não sei se era 4 ou 5 por ano que ele pretendia fazer, e que o custo-benefício disso estava muito bom. Salvo engano, saiu a R$70 cada edição. Se você pegar esses R$70 e dividir por 5, sai mais barato do que o que a Mitos estava vendendo, né? E, cara, esse primeiro volume aqui, ele é excelente, assim, é uma aula de como fazer quadrinhos. Ele tem roteiros do Gianfranco Manfredi, que já teve aqui no Brasil algumas vezes. Eu o encontrei num FIC, que eu fui num clássico FIC, que eu acho que eu já contei a história aqui, que ele estava tão alterado e não era pela cachaça mineira, que ele tentou autografar o Mágico Vento que eu comprei numa banca de Belo Horizonte só para ele autografar com um cigarro de palha. Mas depois a gente entregou uma caneta para ele e ele autografou certinho. Eu tenho essa edição guardada lá em casa. Por sinal, eu tenho até que localizá-la, mas está guardadinha. Mas peraí. Desenho... Pode ele falar. Tá alterado de quem, então? Ah, e talvez aquele... a uma substância que não é legalizada aqui no Brasil, talvez? Não sei. Nunca se sabe. O cigarrito? Mas, chamam de café de artista, chamam de cachimbo da paz. Aí você. Nossos ouvintes descubram, mas era algo nesse sentido. Então, tem desenhos aqui do José Ortiz, que é o desenhista do primeiro volume. Tem desenhos de Pasquale Frizenda. Vários desenhistas, José Ortiz, Pasquale Frizenda, Mastantuono, é o Corrado Mastantuono. Enfim, é o fino de desenhistas de fumetes, né? E, inclusive, mais pra frente, Goran Parlov desenha também Mágico Vento. Enfim, e qual é a história de Mágico Vento? É a história de Ned Ellis. Ele é um soldado, ali é... Isso aqui é ali no final do século XIX. Acho que é até mais antigo que isso. Me perdoem a localização, não tenho certeza das datas, mas é ali na corrida para o oeste, né? A expansão dos Estados Unidos com as linhas de ferro, todas aquelas coisas com os índios, né? Os nativos americanos. E o Ned Ellis, ele era um soldado, né? Um soldado americano, que é encontrado quase morto num trem que teve uma explosão, e ele acaba sendo salvo por um xamã da tribo Sioux, né, Sioux, não sei se essa é a pronúncia correta, e ele acaba sendo, ele não lembra de nada, né, ele não lembra de nada do que aconteceu com ele, e ele acaba sendo treinado por esse xamã, porque esse xamã estava tendo dificuldade de achar alguém na própria tribo que tivesse essa visão, ou que fosse escolhido pelo Grande Espírito para dar continuidade a esse trabalho, a essa vocação que tem na tribo. E ele encontra esse homem branco, mas que ele vê que ele tem as qualidades para ser um xamã da tribo, e ele acaba sendo cuidado e tal. Alguns anos depois, começa-se a investigar, na verdade, um jornalista de Nova York, ou é de Washington, que é o Willie Richards, vulgo Poe. Por quê? Porque tem uma tradição de sidekicks, né, dos fumetes da Bonelli. Todo protagonista, ele tem o seu sidekick. Então, no caso do Dylan Dog, é o Groucho, que é a figura do Groucho Marx, e faz piada sem graça. Não que o Groucho Marx fazia piada sem graça, mas esse faz. Tem o Java no Martin Mister, e aqui no caso do Mágico Vento é o Poe, que é a figura do Edgar Allan Poe, mas não é o Edgar Allan Poe, né? É um jornalista que parece com o Edgar Allan Poe, e aí ele tem esse apelido. E ele começa a investigar por que tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, porque especularam com aquelas terras, sabiam que iam passar estradas de ferro, compraram as terras muito baratas, aí ganhou dinheiro com essas estradas de ferro, e quando eles souberam que as estradas de ferro seriam meio que abandonadas, porque as minas daquela região se esgotaram, ou não tem mais petróleo, ou tem muita briga com as tribos indígenas locais, ele vendeu na alta e abandonou as cidades, e as pessoas ficaram meio que jogadas à própria sorte ali no oeste americano. Aqui a história se passa no estado de Dakota, e ele acaba indo investigar, e a história dele se cruza com a história do Ned Ellis, e aí eles começam a descobrir tudo o que aconteceu, que na verdade o que aconteceu ali com ele não foi um acidente, né? Foi algo premeditado, e ele acabou que não morreu por pouco, porque estavam dando uma água meio que batizada com produtos, um produto químico que adormecia as pessoas da época, e ele acaba que ele sobrevive. Só que aí ele já tem algum tempo, ele não quer mais se meter com as coisas de homem branco, ele quer continuar na tribo dele, que aquela dali é a família dele, e as histórias partem a partir daí. E, cara, é um gibi assim, eu não sou um grande fã de Fumetti, tem poucos que eu leio, que eu gosto, assim. Na verdade, Tex, que eu li, não gostei, Julia Kendall, eu li, também não é muito pra mim, mas Dylan Dog, Dump, Face Oculta, que o Dãozinho já falou aqui, que ele fala que é um gibi horrível, mas que ele não recomenda pra ninguém, mas ele gosta, e eu acabei comprando, e eu achei interessante. E Mágico Vento, ele é isso, ele não que ele é um gibi ruim, muito pelo contrário, ele é um excelente gibi, é uma aula de como contar a história, tem muito, assim, muito estudo daquela época nos Estados Unidos que o Manfred faz e coloca aqui, e ele mistura ação, mistura politicagem, que você falou agora há pouco do Homem de Ferro, mistura misticismo, já que lida com um xamã, com um grande espírito, então tem alguma coisa de misticismo, de coisa sobrenatural, né? Nessas primeiras histórias eles lidam com algumas lendas dos nativos norte-americanos, nessas primeiras cinco histórias que compõem esse primeiro volume da Editora 85. E, cara, sempre me falaram que esse aqui era um dos melhores gibis já produzidos, seja ele na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa como um todo, e eu quero pagar pra ver se é realmente isso mesmo. E pelo que eu li nesse primeiro volume, é. Então, não quero me precipitar pra dizer que é a melhor coisa do mundo, mas, assim, é uma série, como eu falei, de 131 edições, e quem conhece, que leu isso daqui, fala que é muito bom. Então eu tô querendo comprovar isso com meus próprios olhos. Eu não conheço, eu já falei de outros programas, inclusive, né? Meu interesse, minha vontade de me aprofundar mais em Fumetti, conheço muito pouco. Mas nunca tive a oportunidade mesmo assim de parar. Ler. Gosto de Júlia. Júlia eu já li alguns e gosto bastante. Gosto de Landog, que eu tenho também até. Aquelas edições semi-piratas que saíram há algum tempo, eu tô olhando para elas aqui agora. E eu quero ler mais, quero ter a oportunidade de ler mais mesmo. Mágico Vento é o que todo mundo sempre fala, né? Confesso que esbarra um pouco nessa coisa assim. O cara parece um índio cowboy. Ele foi feito a imagem do Daniel Day-Lewis em O Último dos Moicanos, né? Sim. Ele é porque tem muito isso, né, lá no, no dos gibis italianos ali da Bonelli e outros Fumetti, né? Tanto eles fazem isso com os sidekicks, mas eles fazem isso também com protagonistas, né? Então o Ned Ellis, ele é o Daniel Day-Lewis em O Último dos Moicanos. Ele é a figura do Daniel Day-Lewis. Não, é isso. Eu acho legal essas coisas, né? Quando você fala assim, o sidekick é sempre alguma personalidade, né, com que ele interage, por assim dizer, um reflexo dessa personalidade aí. Eu gosto, por exemplo, de Landog, é um personagem que a história acontece apesar do personagem, né? Então a coisa começa, desenrola e termina, né? Dificilmente faz alguma coisa pra resolver. Às vezes ele até apalha as coisas de acontecer, né? E aí o gibi ganha mais 10 páginas. Mas é uma sacada interessante, é muito diferente do que a gente está acostumado com o gibizinho de herói, né? Então, me interessa, assim, eu curto. Só gostaria de ter mais tempo mesmo, oportunidade de leitura desse material. Mas, como você disse aí, Marcos, eu acho que é um gibizinho que vale a pena conhecer, sim. Principalmente porque não existe... resposta errada, né? O gibi é bom, o gibi tá diferente do que a gente tá acostumado a ler, nem por isso é ruim. A galera torce nariz pra Tex, pra essas coisas. Mas, sinceramente, acho que é bobeira demais. A galera tinha que se brigar mais por ler gibi bom do que dizer que o gibi que eu gosto é o melhor e isso aí é uma merda, sabe? Como você tá fazendo, né? Se propôs e foi atrás pra ver aí. A gente tem vários amigos aí que gostam muito, né? O Duval curte Fumetti. Sim. O Duvalho, o Reginaldo. O Regi, o Luigi também tá. De vez em quando tá aí vibrando com a Júlia também. Eu entendo, gosto muito também. Ganhei até do nosso amigo Seba, o Daniel, lá do Poptopia. Umas edições que ele tinha recebido da Mitos, ele leu e me passou adiante também. E, pô, cara, É bom ler gibi bom, né? É gostoso quando você fala assim, você termina o gibi desse aí, quando você fala agora. Olha a diferença de eu que terminei de ler esse Homem de Ferro que eu falei mais cedo aí. Você, porra, pra que merda eu tô lendo isso, sabe? Quando você pega detalhe, um gibi... Detalhe, você não gastou dinheiro lendo aquilo e mesmo assim tá puto, né? E tô puto, é. Gastei bytes, kilobytes, megabytes. E você comprou um negócio, quando fechou a última parte, você, porra, valeu essa compra. Não tem satisfação maior pra um leitor de gibizinho. É verdade, é verdade. E outra coisa, a gente fica impressionado porque lá na Itália são publicados em edições mensais de 100 páginas. E você para pensar, tá certo que assim, eu não sei outros personagens ou outras revistas mensais. Mas normalmente não é o mesmo desenhista, né? Normalmente o roteirista permanece o mesmo, a não ser algumas séries que são muito longevas, como X e o Dog, mas normalmente o roteirista ele é o mesmo da série toda. Só que os desenhistas eles mudam, porque você imagina como é que um desenhista vai conseguir produzir 100 páginas por mês, todo mês. É muito difícil. Isso, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil isso acontecer. Então, e os desenhos, eles são maravilhosos, assim, e como a maioria dos fumetes, eles são em preto e branco, né? Como eu falei, algumas edições relançam em colorido, alguma série ou outra especial, mas aquela revista mensal, ela é preto e branco. E eu acho que funciona bem melhor para esse tipo de história, esses desenhos preto e branco. E, cara, os desenhos são magníficos. Talvez o José Ortiz, que é o primeiro desenhista da série, não seja o melhor desse primeiro volume. Mas tem o Pasquale Frizenda, que o cara destrói assim, nos desenhos. O cara ele é muito bom. Ele faz assim, nessa edição que é o Frizenda que desenha, ele pega uma coisa assim, meio que de Animais Fantásticos, né? É a besta o nome da história. Então, tem um quê de misticismo, mas na verdade é uma fera, um animal que tá ali na cidade e tá atormentando aquela comunidade. Tem algumas mulheres que o Frizenda desenha nessa edição, eu acho que talvez é a edição que tem uma participação feminina maior até agora. E, cara, é lindo, lindo, lindo, lindo. Ele faz o Groxo, as expressões faciais do Groxo. Você olha e você vê ele conseguindo transmitir tudo aquilo que ele precisa no traço e nas expressões faciais dos personagens. E é uma coisa assim que você não vê todo dia num quadrinho americano. E quando você vê, você acaba valorizando muito. Eu não sei se é esse fato de, apesar de ser mais páginas, ser uma produção mensal, talvez eles deem mais tempo pro desenhista fazer a edição, porque obviamente ele recebe com algum tempo de antecedência o roteiro, mas é impressionante, assim, se você nunca leu Mágico Vento ou algum fumete, eu aconselho você a ir atrás e assim, se não conseguir comprar, que a gente sabe que tá tudo muito caro hoje em dia, certamente você vai conseguir achar alguma edição no sebo. Mágico Vento já é mais difícil, porque é aquela coisa, quem talvez agora com essas edições da nova da Editora 85, talvez você veja alguma coisa sendo desovada nos sebos, mas eu acho muito difícil, porque quem vai pegar essa edição nova, eu acho que não vai se livrar das edições antigas. O nosso amigo Vale já falou que não vai, que ele tá pegando essas edições, não vai se desfazer dos formatinhos da coleção antiga que ele tem, que faltam algumas edições, ele falou que não vai se desfazer, mas certamente você consegue achar isso daquele jeito, né? Você não vai precisar gastar dinheiro, você consegue achar daquele jeito, gastando apenas alguns bytes, alguns megabytes da sua internet. E viva a internet por isso, né? Porque de vez em quando a gente tá procurando coisa aí que não acha mais online em meios oficiais. Né? Então, Deus abençoe a pirata aí, senão a gente tava sem muita coisa aí. Como o jovem diz, ia ser tudo Lost Media. É verdade. Bom, então é isso. Fechou a primeira gravação, mas não o primeiro programa de 2025, Maurício Dantas. Fechou. Inclusive, algo mais a spoiler acrescentar? Sim, spoiler atrasado aí. Que alguém notou alguma coisa diferente nas vitrinas do Pilha de Bis? Olha, responda aí no Twitter e você pode ganhar um prêmio surpresa. Uma noite com o Joel. Eu gostará muito, gostará muito. Então é isso, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado desse programa. Comentem aí nas nossas redes sociais, no site, no nosso Instagram, no nosso Twitter e aí no Spotify, né? Que agora também tem área de comentários. Comentem no nosso canal do YouTube. Comentem que gostaremos muito de ver seus comentários e continuar a discussão do podcast com vocês aí nas nossas sociais. É isso, Maurício Nantas? É isso aí. E viva 2025, já viveu? É verdade. Viva, viva. E até a semana com o Pilha Diz. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br